tá um caos, muita calma. É um processo natural, muita calma, ê, muita calma, muita calma, ê, é um processo natural. Pé na terra, um banho de rio, de manhã suco de copo azul. Olhando o céu azul, sinto o vento soprando, secando o corpo nu. Pé na terra, um banho de rio, de manhã suco de copo azul. Soprando, secando o corpo, não. Natural.